Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a leitura do nosso livro Em Busca de Deus, descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Seis sinais para a sua jornada espiritual. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones, leitura utilizada pela BV Books. Hoje, nós entraremos na segunda parte do livro, Sinalização 2, O Início. Aquilo em que acredita sobre a criação determina como você enxerga a si próprio e a vida. Ensinaram-lhe que a sua vida é um produto do acaso e um universo vasto e sem propósito. Ou você avistou o céu repleto de estrelas e acreditou que um criador inteligente projetou o universo e lhe deu a vida? Dependendo do que acredita, você irá buscar conhecer o seu criador ou decidir que não há nenhum criador a seguir e seguir sozinho. Capítulo 4. A busca por Deus. A busca é algo natural aos seres humanos. Não podemos evitar. Se perdemos algo, principalmente algo de grande valor, iremos parar tudo o que estamos fazendo até encontrar o que foi perdido. Obviamente, existem algumas coisas que procuramos porque precisamos delas imediatamente com as chaves do carro, por exemplo. Outras coisas, como um cartão de crédito ou um anel de casamento, requerem uma atenciosa busca porque podem acarretar em consequências se não conseguimos achá-los. E depois, há aqueles itens perdidos, sem os quais não conseguimos imaginar as nossas vidas. Uma criança desaparecida ou até um cachorro perdido podem causar a sensação de desespero. Mas, onde a sua busca por Deus se posiciona nessa escala informal? Sendo as chaves do carro as menos valiosas e a criança desaparecida a mais valiosa, a fim de mostrar que você é uma pessoa inteligente, você poderia dizer que a busca por Deus é a mais importante que poderia realizar. Mas seria esta uma busca honesta? Tudo bem, você pode admitir. A busca por Deus pode parecer algo sublime e valioso, mas existem muitas outras buscas mais tangíveis e importantes que você provavelmente faria primeiro. Se a palavra importante significa para você abandonar tudo e começar a procurar. Se você é como a maioria das pessoas, a sua busca por Deus não está no topo da sua lista de prioridades. Você olha para Deus quando é conveniente, quando tem tempo, quando tem um problema, quando está em um estado de espírito contemplativo ou talvez após chegar um monte de outras coisas em sua lista. Como termina os estudos, arrumar um emprego, encontrar a sua alma gêmea, se casar, ter filhos e mesmo depois de passar por todas essas etapas da vida, nem assim talvez você tenha urgência em sua busca por Deus. Ah, talvez você vá à igreja e tente ler a Bíblia, mas isso não é uma questão de vida ou morte. Buscar Deus é somente uma maneira de melhorar a sua qualidade de vida, assim como entrar em uma academia. Se isso soa um pouco como cinismo, essa não é a nossa intenção. Talvez você já esteja em uma comprometida busca por Deus e por isso nós aplaudimos você. Por outro lado, entendemos completamente o que é buscar Deus quando é conveniente, porque é nesse estágio que a maioria das pessoas se encontram, assumindo que elas estão determinadas em sua busca. Mas o fato de entendermos não significa que queremos deixá-lo onde você está. Para nós e para muitas outras pessoas como você, que estão genuinamente interessadas em descobrir a verdade sobre a vida, a busca por Deus não é como outra qualquer. É a mais importante porque lida com o assunto mais importante do mundo, a verdadeira história, a respeito do Deus verdadeiro, e o que significa fazer parte dessa história e ter um relacionamento com Ele. Se tudo isso for verdade, no início deste livro, falamos sobre as famosas buscas por coisas inexistentes. Comparamos essas buscas utópicas com a busca por Deus, que é a mais nobre e valorosa de todas, porque Deus realmente existe. Percebemos então que estamos avançando, porque no próximo capítulo veremos algumas razões convincentes do porquê podemos realmente saber que Deus existe, em vez de sentir que Ele existe. No entanto, para o propósito da nossa presente discussão, Nessa busca por Deus, iremos presumir que você tem pelo menos uma fé básica em Deus, mesmo que existam alguns questionamentos e dúvidas. O que não iremos presumir, no entanto, é que a sua fé afeta diretamente as escolhas que faz, pelo menos não ainda. Ou você acredita que pode relacionar-se com Deus de uma forma dinâmica, que torna sua vida diferente e mais significativa todos os dias. É mais provável que você seja igual à maioria das pessoas que afirma acreditar em Deus. Suas convicções não vão além do desejo de ter uma vida tranquila, de ser feliz e ter Deus por perto, sempre que precisar dele. A realidade é que a maioria das suas decisões na vida é o resultado de seus propósitos, desejos e dependentes de Deus. Isso não significa que você não acredite em Deus, simplesmente que ele não se importa muito. Ou, como Greg Groeschel diz em seu livro The Christian Atheist, você acredita em Deus? Como vive? Como se ele não existisse. Mas, e se tudo isso for verdade? E se Deus realmente existir? E se tudo o que você sabe a respeito de Deus, do universo e da Bíblia for verdade, o que isso mudará na maneira como você vive? Será que a sua busca por Deus ficará mais urgente? Em vez de trilhar a sua busca por Deus de maneira casual, será que ela de repente se tornaria a coisa mais importante que você poderia fazer? Duas realidades concorrentes. Não podemos responder essas perguntas por você, mas podemos dar dois cenários que vão em direção ao centro de sua busca por Deus. Estes cenários contêm elementos de duas realidades concorrentes. A primeira realidade é que Deus existe, e a segunda é que Deus não existe. Perceba que essas duas realidades, ou visões do mundo, afetam as escolhas que você faz e os caminhos que toma na vida. Primeira realidade, Deus existe. Deus é o ser mais poderoso, inteligente, amoroso, perfeito e incrível do mundo. Deus criou o universo e tudo o que há nele, incluindo você. Você está aqui na Terra por uma razão e sua vida tem um propósito. Devido ao seu perfeito e completo conhecimento, Deus sabe tudo sobre você, até os seus pensamentos mais profundos. Na verdade, ele sabe o que você irá fazer ou pensar antes mesmo de acontecer. Deus criou com o livre-arbítrio, portanto, você tem opções, e embora Deus conheça as escolhas que você irá fazer, elas pertencem a você, para o bem ou para o mal. Em busca, em todas as escolhas que faz, há a opção de fazer entre o que Deus quer que você faça, a vontade de Deus, e o que você quer fazer. Às vezes, a sua escolha alinha-se com a escolha de Deus, e às vezes não. Quando as escolhas de seu livre-arbítrio vão em direção contrária à vontade de Deus, as coisas muitas vezes ficam mal. Talvez não no primeiro momento, mas no final das contas, sua vida poderá caracterizar-se por frustrações e preocupações desnecessárias. Quando as escolhas do seu livre-arbítrio alinham-se às escolhas de Deus, você vive de acordo com a vontade dele, sejam as circunstâncias positivas ou não. Mesmo quando você passa por provações, ainda assim, considerará motivo de grande alegria. Tiago 1:2. A segunda realidade, Deus não existe. Deus não criou o mundo, o que significa que você é um produto de uma seleção natural ou de uma mutação aleatória. Não há nenhuma razão ou propósito para sua existência, exceto sobreviver e reproduzir-se. Ninguém conhece você do que você mesmo. Você é a autoridade máxima em suas escolhas. Não há um padrão máximo para sua moralidade e comportamento. Por isso, muitas das escolhas que você faz baseado nos padrões que você estabelece para si mesmo, se você precisar mudá-los por obter mais da vida, está ótimo, contanto que ninguém se machuque. No final, o seu objetivo é apenas sentir-se feliz e realizado. Novamente, queremos deixar claro que você não precisa ser um ateu para viver esse estilo de vida. Na verdade, muitos fiéis vivem e fazem escolhas como se Deus não existisse. E, para sermos honestos, cada um de nós admite que já viveu dessa forma. Em algum momento ou em outra vida, você pode estar vivendo assim este momento. Só existe um problema em viver dessa maneira. Não é possível existirem as duas realidades, ou Deus existe ou não existe. Você não pode viver em cima do muro. Por isso, a única pergunta a se fazer a si mesmo é: qual a realidade verdadeira em minha vida? A história de Sean. A minha família é diferente da maioria das pessoas que conheci. Embora eu tenha crescido em um lar cristão, cheguei a determinado ponto em minha vida em que certos questionamentos desabaram sobre mim como nunca antes. Como eu realmente sei que o cristianismo é verdadeiro? No que eu acreditaria se tivesse sido criado em uma família diferente? Jesus é de fato o único caminho para Deus? O que traz a verdadeira felicidade e sentido para a minha vida? E quanto às outras religiões, antes desse período em minha vida, a minha fé era simples, algo que eu valorizava. Tenho boas recordações, participar de conferências cristãs, fazer viagens missionárias e ouvir o meu pai enquanto ele pregava a palavra. Meus pais me criaram na fé cristã. Na verdade, enquanto eu crescia, eu não me lembro de um momento sequer que eu desacreditasse da história do cristianismo no mundo. Porém, como estudante universitária, as respostas fundamentadas em minha fé já não existiam mais. Dúvidas perturbadoras a respeito da minha fé simplesmente não cessavam. Em vez de buscar a minha fé na opinião dos outros, eu queria uma fé baseada em fatos. Eu tinha de ter a certeza de que o que eu acreditava era realmente verdade. Em certos momentos, esses questionamentos me levaram a sentir o desespero que alguns escritores existencialistas, como Albert Camus e Jean-Paul Sartre, dizem sentir sobre o fato de que, para eles, Deus não existia. Lembro-me de ficar até tarde lendo os Salmos de Davi, que se questionava por que Deus parecia tão ausente quando ele tanto precisava. Ao começar a entrar em conflito com grandes questões da vida, percebi que havia uma pessoa com quem eu deveria ser honesto, meu pai. Para entender o quanto isso foi difícil para mim, é preciso entender primeiro a história de meu pai. Se você ainda não o conhece, meu pai é um conceituado apologista cristão, John McDowell. Isso significa que ele é um defensor da fé cristã, 1 Pedro 3,15. Ele é autor de mais de 100 livros e provavelmente é mais conhecido pelo livro Evidence de Dement, A Veredict, qual documenta a evidência histórica e que fizeram considerar seriamente as afirmações de Cristo. Meu pai cresceu em uma pequena cidade de Michigan, em uma família profundamente destruturada. Na verdade, meu pai não se lembra de ter visto o pai dele sóbrio até completar 20 anos. O seu irmão mais velho processou o pai por tudo o que este havia feito, apenas por amor. E uma de suas irmãs mais velhas cometeu suicídio. Na versão mais recente e atualizada, The Maze, que é um carpinteiro, meu pai compartilha uma verdade ainda mais devastadora sobre a sua infância. Ele foi abusado sexualmente durante 8 anos. Como pode imaginar, meu pai estava desesperado por uma vida de felicidade e sentido. Ele se destacou na escola, ele foi eleito para o conselho estudantil, ganhou muito dinheiro, mas como assim? Nada preenchia o vazio em seu coração. Após conhecer alguns estudantes cristãos cujas vidas eram genuinamente diferentes, ele decidiu escrever um livro para refutar a fé cristã. Enquanto recordava sua história com mais profunda em mais que um carpinteiro, o ponto principal é que ele mais convenceu intelectualmente de que o cristianismo era de fato verdadeiro. E desde então ele entregou toda a sua vida para defender e transmitir a verdade do cristianismo. Foi por isso que a conversa com meu pai foi tão difícil. Qual seria a reação dele ao ver que seu único filho questionando a fé que ele estimara tão imensamente? Sentamos-nos em uma pequena cafeteria nas montanhas de Breckenridge, Colorado, e contei ao meu pai todas as minhas dúvidas. A sua resposta me surpreendeu completamente. Eu acho ótimo que você queira encontrar a verdade, disse ele. É sensato não aceitar as coisas simplesmente porque os outros dizem. Você precisa descobrir se o cristianismo é verdadeiro. Você sabe, eu sei, e sua mãe a amamos muito. Independente do que você conclua, busque a verdade e leve no coração as coisas que eu e sua mãe o ensinamos. Me avise quando puder ajudá-lo ao longo do caminho. Foi exatamente o que eu fiz. Comecei a ler livros de apologistas cristãos, como J.P. Moreland e William Lane Craig, e também li céticos como Michael Martin, The Case Against Christianity e Dan Becker, Losing Faith. Li ambos os lados e, quando pude, após refletir, ponderar e buscar muito de alma e coração, cheguei à conclusão de que minha fé está bem fundamentada. Iremos falar melhor sobre isso durante a leitura em A Busca de Deus. Mas gostaria de lhe mostrar-lhe o que ajudou a mudar a minha visão de modo muito sucintamente, eis o que me persuadiu. Mesmo havendo diversas evidências convincentes sobre o cristianismo, eu simplesmente não conseguia minimizar minhas dúvidas a respeito de Jesus de Nazaré. O seu ministério público durou apenas 3 anos. Ele jamais escreveu um livro, não possuía poder militar ou político, quase não tinha dinheiro e ainda assim transformou o mundo com os seus ensinamentos. As afirmações feitas por Jesus me afetaram de uma forma absolutamente profunda. Ele não afirmou simplesmente conhecer o caminho de Deus, ele afirmou ser Deus. Ele não afirmou simplesmente conhecer a verdade, ele afirmou ser a verdade. João 14, 6. Jesus perguntou a seus discípulos: quem vocês dizem que sou? Percebi que a maneira como eu respondesse a essa pergunta definiria minha vida. A evidência era convincente, Jesus era mesmo quem afirmava ser. E mesmo assim, não era somente a evidência histórica que me persuadia. A descrição de Jesus sobre a condição humana também me tocava. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos e as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos 7, 21 a 23. O principal problema do mundo, de acordo com Jesus, não era desigualdade econômica, marxismo, ou nosso esquecimento de que somos divinos, nova era, mas a maldade do coração do homem, assim como observou Frank Sinatra. Queremos fazer o nosso jeito. Embora eu fosse um bom menino quando criança, isto é, eu não cometia nenhum grande pecado, comecei a perceber as profundezas do meu orgulho próprio e a rebelião contra Deus. Eu também precisava de um Salvador. Paro por aqui hoje e amanhã continuaremos com a segunda parte deste segundo capítulo. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.